E é com um barulho de chuva, chuva caindo aqui em Varginha, que nós iniciamos o Questão de Sensibilidade de hoje. Nos dois últimos dias, nós apresentamos um programa de homenagem saudosa à recentemente falecida cantora americana Whitney Houston, com a sua voz maravilhosa, uma das vozes mais lindas dos últimos anos. E, sem dúvida, o que ela fez, não só da música, mas do seu magnetismo pessoal, é um exemplo para os novos artistas que aí estão e para muitos que ainda virão. Às vezes, as manifestações do tempo podem sinalizar os nossos sentimentos, como no caso da natureza agora com sua chuva, que são águas que caem do céu e nós podemos projetar a nossa tristeza, as nossas lágrimas, as lágrimas sentidas dos seus familiares e dos seus fãs em todo o mundo pela partida prematura dessa cantora que ainda tinha tantos projetos e que queria voltar à cena artística, não só no canto, mas também como atriz, já que participou de 6 filmes e num deles como protagonista, The Bodyguard, o guarda-costas. Eu queria aqui fazer menção a 2 pessoas que admiram profundamente a arte de Whitney Houston e são pai e filha, por acaso. É o Edson, que trabalha aqui conosco, o Edson César Salgado Ávila, e a querida Verônica, sua filha, que sei que no coraçãozinho estão tristes. Verônica ficou com os olhos cheios de lágrima quando soube do falecimento da Whitney Houston. E a Verônica é uma menina muito sensível, muito querida, e ela tem um sonho até parecido com o de muitos de nós, mas talvez ela tenha um pique que dê a grande chance dela fazer esse sonho se tornar realidade. Verônica gostaria de cantar, e canta lindamente, com uma pronúncia maravilhosa, com uma voz muito afinada, então é muito compreensível que ela fosse tão ardorosa fã da Whitney Houston. A eles, a nossa união, nosso carinho na lembrança da música linda que a Whitney nos deu. E por isso tudo somos a ela que se foi, mas que continua em nosso coração, somos muito agradecidos. Havíamos programado só 2 dias de homenagem a Whitney Houston, mas vamos ter um pouco mais, pelo menos algumas músicas mais, relembrando essa voz linda que toca em nossos corações e que para sempre mais tocará. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And don't cry, we both know I'm not got what you need. And I will always love you. I will always love you. All you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this I wish you love. And that's all that matters now. All at once. shattered all at once, all at once. The smile that used to greet me brightened someone else's day. She took your smile away and left me with just memories. Find their way home. And I know that you still care for me. Sensations touch my heart and fill me. again. We can take the night into here. It's not the same. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong, and sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say, shoot, shoot, shoot, shoot, baby, do, shoot, shoot, yeah. Shoot, baby, shoot, shoot, shoot, baby. All you gotta do is say, shoot, shoot, baby, do, shoot, shoot, baby, do, shoot, baby, shoot, shoot, shoot, baby, do. My love, shoot, now, shoot, shoot, baby, do. Sometimes you're sometimes you'll cry. Life never tells us the winds are wise. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale, yeah, yeah. Say, shoot, shoot, shoot, baby, shoot. Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, baby, shoot, baby, shoot, shoot, say shoot, shoot, say shoot, say shoot, baby, say shoot, say shoot, baby, shoot, oh, they do. Strong. Help seems as if we're standing on the lawn, but we I will never hurt. take you back, let you back in my heart one more time. Oh no, no, did you think I'd still care that there'd be one feeling there? Did you think you could walk back in my life? Oh, so you found you missed the love you threw away, baby, but you found it out too late, too late. And so you know cold nights, tears I thought would never dry. How you shattered my world with your goodbye. Your goodbye, baby, would have sold my soul then just to have you back again. Now you are the last thing on my mind. Now you say you're sorry and you've changed your way. Change your ways. And you're Enjoy it now, 'cause it won't last. Same script, different cast. What you're saying could be true, but how can I take advice from you? I'm not hating, but I wish the one before me would have warned me too, babe. Don't say no more. Beside me, could I hold you for all time? Could I? Nesses três dias em que tivemos a voz de Whitney Houston sendo relembrada e eternizada em nossos corações, aqui no Questão de Sensibilidade, nós, na verdade, fazíamos também uma homenagem a todos esses artistas inesquecíveis e que, tragicamente, nos deixaram muito cedo. Há um número grande deles e às vezes nos perguntamos o que acontece com a alma sensível desses seres maravilhosos que nos trazem sonho, que nos trazem poesia, que alegram a nossa alma, mas que têm necessidade de voos maiores, mais infinitos, cujas almas anseiam por espaços mais leves. Eles que, de certa forma, com a sua arte, com a sua beleza, com o seu sonho, com a sua magia, com o seu magnetismo, nos transportam para esses espaços que talvez sejam os espaços naturais em que eles encontram o seu lar. Tenho certeza que eles, e agora lá com eles, Whitney Houston, estão na morada maior do bem mais supremo, que é o bem da sensibilidade maior, da sensibilidade infinita. E por isso, Questão de Sensibilidade teria que fazer essa menção, essa homenagem. A todos eles, o nosso carinho, a nossa saudade, a nossa eternidade. So I learned.